Minhas heroínas resistiram, todas estão vivas. Mesmo as que partiram pela obra estão ativas. Ou você acredita numa Dandara derrotada, que a cultura resulta de uma história inventada? Que as mães da Candelária, Acari, Praça de Maio, pariram um bando que merecia mesmo ser eliminado? Que lugar da mulher negra é servindo na cozinha? Que com a eleição da presidenta acabará a ladainha do extermínio da juventude? Saúde da população, das mulheres esterilizadas sem nenhuma informação. Que a remissão negra era mesmo a servidão, que não vai dar em nada, não vai ter reparação. Sinto desapontá-la, o efeito dos seus males desperta a dona Neca, motiva Lelia Gonzalez. A frieza encarnada na ternura de Macota Valdina, Vilma Reis, inspirada pela cria da guerreira Sabina. Remanescentes ilês, roças, restingas, provas das vitórias das rainhas em Zinga. Joelma, Dindinha, Dona Martinha, Rigoberta, Selma do Coco, as feridas de Frida, moradia sem reboco, Clementina, Carolina de Jesus. E o desejo de duas pretas reunidas num quarto de despejo. Minhas heroínas estão vivas, rebeladas, formadas dentro ou fora da escola, na luta concentradas. Minhas heroínas estão vivas, rebeladas. Meus heróis resistiram, todos estão vivos. Mesmo os que partiram pela obra estão ativos. Ou você acredita que Zumbi foi derrotado, que Conselheiro perdeu a cabeça e fim de papo? Que os rebelados farrapos se resumiam a trapos? Que da revolução dos alfaiates só sobraram cacos? Que o que mais vale na real é o visual, a estética, que a anarquia acabou nos outros da cadeira elétrica quando o Carrasco incinerou Saco e Vanzetti, quando criticou o grafite, o break, o scratch. Ocambi, blequitude, negras raízes sempre vivas. Achou que lendo Carlos Burr ficaríamos na defensiva? Sinto desapontá-lo, sei da sua doença. Sua crença se resume à leitura, falta a vivência. Nossos livros, nossa vida, nossa escola. Guerra preta, estratégia quilombola. DJs falam pelos discos, MCs pelos escritos. O atrito da agulha, voz de Hamilton causa agito. No Egito, os manuscritos estão desenterrados. Seguem derrubando ditaduras e ultrapassados. Estão nas praças, de lá mandam sinais de vida. Olham nos olhos, marcham de cabeça erguida. Meus heróis estão vivos, a vida nunca foi brinquedo. Entre as profissões, relatos, rap, samba, enredo.